respeitar é fato. Um abraço falso é igual um aplauso sentado lá no alto. A sabedoria e o amor se encontra. A gente dança conforme o que os anjos cantam. Contemplam, consagram, combinam com tudo. No fundo do baú sujo a foto, o bando junto, unido, sorrindo, infância linda não volta. Hoje o sorriso está extinto na esquina, drogas. Vai, vem, vem, vai, vai, vai, vai. Deixa a tristeza pros pais. Sem saber ver se bem que o bom da vida é viver. O bom da vida é viver. O bom da vida é viver. O bom da vida é viver. O bom da vida é viver. O bom da vida. O bom da vida. O bom da vida. O bom da vida é viver. Faça valer cada momento, cada segundo. No mundo sujo o diabo disfarçado de bom moço. Sai pra lá, bicho feio, Deus vem primeiro. No topo é o top, a majestade divina faz a trilha. No casebre da periferia vira mansão dia. Acredita na capoeira, vale irmão. Samba no sabadão, domingo tem forró e a noite é pedo bom. Respeito prevalece, paz a todos. Crioulos, mulata, o escravo está no trono. Levantando a bandeira da paz. Paz, amor, rapaz, a revolução é nós que faz. Chegará a poder andar em qualquer lugar sem caberá. Observar as coisas simples, o céu azul, o sol nascer pequenas ondas do mundaú. Se liga meu truto, a vida é curta pra estar trancado. Morrer aos 20 pra obter o desnecessário. Desinformado, não deve ter vergonha de ser. Mas se o que não se interessa em aprender, deixa eu dizer pra você, meu irmão, para pra ver, olha ao redor e veja só. O bom da vida é viver com os manos de rolê, sem lomba errada, sem enquadra. Polícia desmilitarizada, o 20 pack na calçada. Não tem dinheiro que paga com o quinta, que de morgado não tem nada. Longe do capitalismo, que leva a vida a risco. Grita pau to the people, e que se for do rico. E chega de racismo, machismo e homofobia. Chega de mortes, do jovem aqui da periferia. E chega de agonia, de medo, o que aconteça. Conformado, avestruz, a terra enterra a sua cabeça. Não esqueça, que há um tempo atrás não se via isso. Todos plantavam e comiam, sem individualismo. Quem corre atrás de luxo é um lixo. Basta vem pra quê? Olha ao redor e veja só, parceiro. O bom da vida é viver. Apreciar.